pessoal, Filmes com Legenda tá na área. Tô chegando aqui eu, Leonardo Tesoro, agora mudando para Leonardo Bob. Tô aqui com Carlos Touroman, mais conhecido também como Tourinho. E aí, Tourinho, beleza? Beleza, meu filho. E aí, como é que tá? Tô tranquilo, baixando muito filme, Tourinho. É só o que eu faço, né? Vocês me deixam, eu e o Daniel postando filme, né? Eu nunca mais vi televisão, nunca mais vi notícia, só fico postando filme e assistindo. Ah, mano. É isso aí. Filme é muito bom, filme é muito bom. Tourinho, viemos aqui então com a proposta hoje de esclarecer algumas coisas que têm se acumulado aos longos dos dias, que são alguns erros e alguns problemas que tem no blog, mas que de certa forma não é problema só do blog, né? E aí, eu vou te perguntar uma coisa. Tourinho, o que que eu faço? Não tem Cid no filme. Morre. Não, tô brincando. Bem, se não tiver Cid, você pode entrar em contato com a gente, mas a gente vai fazer o possível pra achar um torrente com... Um torrente é fogo, falei agora que nem um cearense. Um torrente... pra gente achar um torrente aqui com Cid, né? É o que eu posso fazer. Isso. Mas... Por exemplo, tô baixando um filme aqui agora, que ele fica o dia todo sem baixar, mas quando chega de madrugada, acho que o cara que tá lá de Cid dele, né, resolve abrir o computador dele e o bicho vai levando. É, o pessoal... Acontece, dependendo das horas da noite e tal, vai levando assim, é só ter paciência e tal, agora... Mas a qualquer coisa, se tiver mesmo sem Cid e tal, é só avisar a gente assim que a gente vai fazer o possível pra ir atrás de Cid. Se não tiver, não podemos fazer nada, porque a gente só faz disponibilizar o que a gente acha na net. E é isso. É, o pessoal às vezes não entende que acontece assim, ó. Nem todo mundo fica de Cid 24 horas em torrent, foi como tu falou. Às vezes o cara entra de madrugada, entra de dia, ou às vezes dá um problema, fica 2-3 dias sem entrar, fica de Cid. Tem muito isso, às vezes tem muita gente aí que manda e-mail dizendo que não tem Cid, a gente abre o torrent aqui para testes, e tem Cid. Isso daí é problema, às vezes, no programa de torrent que a pessoa está usando, né? Eu tenho por recomendar o MicroTorrent, que é mais conhecido também como uTorrent, né? E o Azureus. O MicroTorrent é muito bom, bem pequeno, simples, bom para computadores lentos, e nunca me deixou na mão. Qual que tu usa aí, Tourinho? Eu uso o Torrent também. É, a gente deu algum problema de Cid? Não, assim, só assim, muito o que eu vejo assim... Vamos dizer, quando eu vou baixar um filme assim, um torrent, eu vou olhar assim, aí tem lá 0 Cid, 0 Liters, né? Isso. Aí eu ainda dou uma tentada assim, aí, mas quando eu vejo que o bicho não tá indo mesmo, tem 0, 0 lá, eu cheguei, esse daí não tem mesmo não, então vamos partir pra outro. E tem mais uma coisa assim que eu vejo, Deus, que eu tô iniciando nos torrents, né? Que é assim, o torrent ele tem uma filosofia bem simples, sabe? Tu vai conseguir o que tu quer, mas talvez demore um pouco. E isso o pessoal perdeu um pouco. Eu já deixei torrents aqui 8 meses. Teve umas temporadas de Jackass aí que eu queria baixar, que uma vez demorou muito. Cara, eu não cheguei a isso tudo não, mas tudo bem. É, a coisa é... Foi uma semana, velho. A coisa é insana. Não, outra coisa que eu ia te perguntar, Tourinho, então, é sobre as legendas fora de sincronia. A gente recebe aí em torno de uns... Acho que uns 15 a 20 e-mails com um erro de sincronia. Geralmente os erros são nas mesmas séries, né? Eu acho que tem um problema no CSA e no Heroes. É, o do Heroes eu já consertei. Uhum. O do House eu também já consertei, My Name is Earl eu já consertei. O cara é o seguinte, é o que a gente pode fazer. A grande maioria, acho que 99% dos filmes que a gente disponibiliza que estão sem sincronia, 99% são nas séries, né? Sim. É, isso acontece muito porque tem, vamos dizer assim, você vai procurar um torrent, assim, o torrent da série pode estar em DVD RIP, ou então pode estar em HDTV, né? Isso. E a legenda. A legenda às vezes não especifica qual é quando a gente vai procurar, assim, vamos dizer, no legendas.tv, que é o mais procurado, né, de todos, né? É, geralmente não especifica qual é, se é HDTV ou DVD RIP, né? Então o que é que a gente pode fazer? Às vezes eu procuro ver se, pelo menos assim, nos dados do torrent, né? Nos dados dos episódios e tal, tá com o mesmo nome da legenda e tal. Se não tiver, vamos partir para outro e tal. E se não tiver isso mesmo, não sei como foi o caso de Mary Tuesday, né? É, que muita gente tá reclamando que todas as legendas estão fora de sincronia. O que eu posso fazer é pegar o subsync, né, que eu conheço, e sincronizar você mesmo, né? Se puder ajudar a gente a mandar as legendas sincronizadas para você, né? Porque também, como ajuda vocês, a gente também pede ajuda. A gente pede ajuda do pessoal que acessa o site, né? Que se puder ajudar a se acharem uma legenda melhor que a nossa disponibilizada e tal, né? é melhor ainda, ajuda tudo. Quero não, esse blog não é só da gente, não, é de todo mundo. A gente está disponibilizando um serviço para você. Sim, é recíproca a coisa, né? Tem que colaborar. Exato. O que eu sempre, o pessoal que sempre me manda e-mail reclamando, eu sempre falo assim, que tem três vantagens, né? De tu querer aprender a fazer a sincronia. Eu criei ali um tutorial em vídeo, bem simples, ali eu tô usando o Subtitle Workshop, tá junto com o programa ali, é bem simples de aprender. Eu falo assim, baixa o tutorial, dá uma olhada no tutorial, aprendeu? Às vezes é difícil de aprender se o cara não tem uma experiência, mas eu tô ali, eu sempre me deixo no meu MSN, e-mail disponível para treinar a pessoa. O que a pessoa ganha com isso se ela aprende a sincronizar a legenda ali? Primeira coisa, ela ganha ali o aprendizado daquilo. Ou é mais um conhecimento. A segunda coisa que ela ganha, ela não vai precisar nunca mais ficar esperando alguém dar a legenda correta para ela. E não vai ficar na mão esperando para ver a série. E a terceira coisa é que ela vai ajudar todas as outras pessoas que estão baixando ali no blog, ou seja lá onde for que ela quiser compartilhar também as legendas. Torrents que a gente posta, todos são livres para fazerem, bem entenderem e distribuírem, vai estar ajudando todas as pessoas que estão com o mesmo problema nessa série. E a gente ainda vai colocar ali o crédito ali, o pessoal vai poder agradecer em específico para aquela pessoa. É bem legal isso daí, a gente que recebe os e-mails de agradecimento, a gente sabe como é legal isso aí de receber esses agradecimentos. Pois é, crianças, ajudem a gente, não sejam egoístas, e depois vocês vão poder postar para meu pai e mamãe que o nome de vocês apareceu no blog. Até a Federal pegar e prender todo mundo. Pois é. Que é isso. Vamos ver. É bem assim, Toninho. Mais alguma coisa? Vamos ver, Toninho, vamos ver. Agora eu tava pensando na gente falar do Legendas. Do Legendas Feijó, né? Legendas.feijó. Saiu do lado. Caiu fora, né? Caiu fora. Quer puxar aí? Quer puxar aí a notícia disso daí? Não, assim, eu soube, né, eu vi no Melhores do Mundo, né, um site que eu acesso muito, né, que eu acho bem legal, um site nerd, mas bem esculhambado, eles xingam eles mesmos e tal, xingam até os leitores e tal, mas tudo na brincadeira, melhoresdomundo.net, pra quem não conhece, eu tinha visto sobre isso, eu tinha pego até uma legenda lá, acho que foi a The Office da Inglaterra, né, eu não tinha achado na legendas.tv, eu peguei a legenda The Office da Inglaterra lá. Era mais uma opção e tal, né? Mas infelizmente ele resolveu não continuar com o site depois que tiraram, né? Ele resolveu terminar assim, não, desistiu, foi diferente do Legendas.tv, que o Legendas.tv ele tá usando agora de doações, né? Dos usuários pra, como é que se diz, pra comprar um servidor novo, né? Pra não ter mais esse problema de o servidor antigo, né? Ficou com medo, né? Vocês estão piratas, caem fora, não sei o que. O servidor, na verdade, pelo que eu vi numa notícia, é que o servidor do Legendas.tv ficou com medo e deletou, sabe? Mas sim, aí depois eles surgiram num servidor novo e agora estão querendo doações, né, para os usuários, né, que utilizam lá, né? Eu, por exemplo, sou um usuário, já disponibilizei legendas lá e tal. E estão querendo para comprar um servidor próprio, né, para não ter esse problema, esse estresse da APCM, que, na moral, véio, isso não vai deixar ninguém de terminar um site do Legendas.tv. Ou então um Legendas.tv, até a comunidade de discografias do Orkut, né, que era uma comunidade muito legal. Se bem que agora voltou, né, tem outra lá. É fogo, deleta um, surge cinco, né, vamos dizer assim. É bem assim mesmo. É uma... Se a PCM acha que assim está resolvendo o problema dos downloads ilegais, em vez de procurar alternativas economicamente viáveis para downloads ilegais, parabéns, campeões. Isso aí... Então não dá certo, né? Pelo amor de Deus, né? Que coisa ridícula. É ridículo, é a única maneira que eu vejo de parar tudo é transformar o mundo numa cadeia, porque enquanto tiver dois computadores que puderem, as pessoas vão fazer, cara. O conteúdo tem que ser livre, sabe? Eu não tô fazendo nem apologia assim, sabe? Que tem que pegar e tem que vender. É compartilhamento, é diferente, sabe? A gente recebe e-mails, como tu recebeu um agora há pouco, eu acho que tu viu, tu respondendo um comentário de alguém que queria comprar um filme, tu respondeu e foi simples, que a gente não vende filmes, a gente compartilha. Não vendemos. O que eu pude fazer pra ela, eu falei, ó, baixa um programa aí, o Convert, pro DVD, né? Isso. E mande bala. Até acho que eu passei até e-mail pra você, não foi? Porque ela tinha pedido pra me explicar como é que baixava e tal, né? Aí como você entende melhor essas coisas, foi mal aí. Não, capaz. Pois é, aí... Mas é isso, eu, por exemplo, eu vejo por mim. Eu não. Eu tenho assim, eu nunca comprei CD pirata. Nunca. Eu sempre gostei de ter meu encartezinho pra ver minhas letras, pra acompanhar o CD enquanto tava ali nas letras, essas coisas. Eu sempre gostei de ter isso, sabe? Aí, tudo bem, eu tenho um iPod, meu iPod é 30GB, mas todas as minhas músicas do meu iPod tem lá todos os meus CDs, sabe? Porque é uma como é que se diz? Uma comodidade, né? Sim. Eu gosto de ter, vamos dizer, eu vou sair, eu não vou levar um Discman, né? Que já tá ultrapassado até, né? Na rua, essas coisas. Mas, assim, eu sei que tem muita gente que não compra CD, vai e baixa o filme. Ou então baixa o CD. Não é? Tá entendendo? Eu sei que eu não sou a maioria, mas tem muita gente assim como eu que compra CD, compra DVD, eu compro muito DVD, mas também tem, vamos dizer assim, Spinal Tap, né, que é um CD, um filme que nunca foi lançado no Brasil, é um filmaço, tem até no blog, foi um dos primeiros filmes até que eu postei aqui no blog, e o Spinal Tap, ele nunca foi lançado no Brasil, é considerado um dos maiores filmes da história, um dos melhores filmes de todos os tempos, um documentário sobre uma banda fictícia de rock. Só que eu fiz, eu cheguei, baixei pra mim mesmo, gravei no Convert, fui, achei a capa na internet, e pronto, tem um filme pra mim, fiz a capinha e tal, tem um filme pra mim ali. Muita gente faz isso, mas assim, eu prefiro, se no dia que lançar o Spinal Tap aqui no Brasil, com certeza eu vou comprar, por causa dos extras e tal, eu gosto dessas coisas. E não vai ser porque eu baixo o filme todo dia, toda hora, eu fico vendo o filme aqui no meu computador, que vai me deixar de comprar DVD. Isso aí é bem ridículo, porque, como eu tinha comentado também esse tempo, eu assisto, no momento eu assisto em três séries. Uma delas é Dexter, Big Bang Theory e Terminator Sarah Chronicles. As três eu quero comprar o Blu-ray ou DVD, ou a melhor qualidade que eu encontrar. Eu quero comprar o original, eu quero ter guardadinho na minha gaveta, na minha estante, porque é bonito, é legal. Só que eu não vou me vender também por preço gigantesco. Eu vou assistir aqui e vou guardar enquanto eu tiver a versão que eu baixei aqui do Blu-ray. Mas não, com certeza, que eu vejo. Pode ver. No momento que vier o caso de eu comprar ali, que tiver um preço decente, eu vou lá e vou comprar. É legal ter. Com certeza. Isso aconteceu comigo com os DVDs dos Simpsons. Lança os DVDs dos Simpsons a R$140. Pô, R$140 é muito dinheiro. Claro que pra você não, que você é milionário, né? Mas. Assim, é muito dinheiro, mas assim, quando eu vi, eu me lembro uma vez que eu vi numa loja que tava os DVDs assim, R$59, eu cheguei, não, velho, agora vamos comprar isso aqui, não sei o quê. Aí eu tenho umas 10 temporadas dos Simpsons, né? Só não tenho a 11ª, porque ainda o preço tá caro ainda, né? Aí como também comprei as de My Name is Earl, comprei as de The Office, que eu sou apaixonado por The Office, comprei Lost. Comprei Dexter, a primeira temporada, tô esperando muito a segunda chegar logo em DVD também. É isso. Quando eu gosto do filme, gosto da série, vamos dizer assim, faz questão de ter aqui em casa. É bem legal mesmo. Turinho, pra gente finalizar, gostaria de deixar alguma dica de filme aí pro pessoal? Vamos dizer assim, baixe o... baixe o Wolverine que eu postei agora no blog. Não, tô brincando. Todo mundo vai baixar esse filme, pelo amor de Deus. Tá em qual qualidade esse Wolverine? É workprint, né? Uma versão não finalizada ainda. Porque vazou na net, porque o filme só vai estrear daqui a um mês, né? Foi uma cagada, vamos dizer assim, que a Fox fez. Como sempre, né? Que eles sempre fazem isso, né? A Fox hoje, pra mim, é o pior estúdio de cinema que existe. Eles só estão fazendo merda nos filmes deles. O filme, por sinal, é uma droga. Não recomendo que assistam. Mas... pelo quem gosta, né, vai fazer o quê, né? Mas, assim, o workprint é uma versão não finalizada, que ainda tá sem mixar de som, tá com alguns efeitos, assim, inacabados. Tem umas horas assim que você vê até os cabos de aço no Hugh Jackman, né, que faz o Wolverine, né, puxando ele, mas pra quem quiser, pela curiosidade e tal. Se bem que a Fox também falou que esse filme não é esse filme que vazou, não é a versão que vai pro cinema, parece que é uma versão anterior. Mas, vamos lá, quem quiser baixar aí, baixa aí. Agora, um filme bom mesmo que eu recomendo, vamos dizer assim, eu posso... Posso recomendar filmes e séries também? Claro, Turinho, recomendo o que tu quiser. Eu recomendo três séries. Não vou recomendar Lost, que todo mundo baixa Lost, tirando você, né? Ah, eu não odeio Lost, cara. Eu recomendo que baixem Dexter, claro. Dexter é, pra mim, a melhor série da atualidade, não tem nem comparação. Melhor. The Office, tanto a inglesa quanto a americana, meu Deus do céu, se você começar a assistir, você não para mais, É muito legal, é muito viciante. Quem trabalha em escritório vai se identificar demais. E My Name is Earl, que é muito boa. As duas primeiras temporadas, a terceira foi mediana, e essa quarta tá, ao meu ver, tá subindo o nível das duas primeiras temporadas. E tomara que não seja cancelada, né? Porque parece que tá tendo um problema lá de audiência lá fora, né? Mas é uma série muito legal, muito, muito politicamente incorreta, mas tem uma mensagem politicamente correta no final, né? É bem legal. E cada episódio, assim como The Office, parece mini-filmes. Cada episódio parece mini-filmes, vamos dizer assim. E de filmes, vamos dizer assim, eu sou meio puta, né, vamos dizer assim, de Scorsese, de Kevin Smith e de Quentin Tarantino, né? Então eu recomendo todos os filmes de Scorsese, Os Infiltrados, Os Bons Companheiros, Touro Indomável, né? Os filmes de Kevin Smith, Dogma, esse Zack Miri, né, que é Pagando Bem Que Mal Tem, que tá agora nos cinemas. Também eu achei muito legal, apesar de ser um dos mais fracos dele. Mas eu recomendo O Balconista, do Kevin Smith. O Balconista, Balconista 2 também é muito legal. Dogma, Procura CM. Pô, tem tudo no blog. Digite na barra de espaço Kevin Smith, que tá tudo lá, eu postei tudinho. E do Quentin Tarantino também, eu sou fãzaço do cara. Não vejo a hora de chegar esse Inglourious Basterds, né? Que vai estrear agora no meio do ano. Que é o filme de guerra dele com Brad Pitt. Então, Kill Bill 2, Pulp Fiction, Cães de Aluguel, Jack Brown, todos os filmes deles são muito bons e é isso. Eu desses três diretores, e claro, né, a trilogia sagrada, O Poderoso Chefão. Você achou que ia falar Senhor dos Anéis, mas não. É O Poderoso Chefão. Não. Não, porque se não falasse O Poderoso Chefão, eu ia falar agora, mas como tu falou, nem vou falar. O Poderoso Chefão não precisa nem comentar, né, cara? Tem que ver, é incrível aquilo. Uma história engraçada do Poder Chefão, quando eu era mais novo, assim, eu tava na locadora. Aí eu vi um menino alugando o Poder Chefão, um menino bem mais novo que eu, devia ter uns 15 anos, ele devia ter uns 10. Aí o menino chegou assim, a mulher da locadora perguntou assim: ah, por que você tá alugando esse filme? Ah, eu tô alugando porque meu pai falou que só vou ser homem depois que só vou saber o que é ser homem depois que assistir um filme desse. Aí grande eu cheguei, pô, pai. Mano, assim também. Isso que é pai, hein? Com certeza. A minha dica de filme, eu vou deixar assim um filme que eu vi não faz aí nem um mês, que é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Nossa senhora, que filme bom. Melhor filme do Smith pra mim, não vai ter igual. Nunca, sempre que eu chorei em algum filme, sempre, foi sempre no final ou em alguma cena no meio, mas nunca chorei três vezes no filme. A Procura da Felicidade é incrível, cara. Assim, é baseado numa história real. Mostra a história de um cara que quer trabalhar, sabe, que quer vencer na vida, só que ele vai enfrentar uma série de problemas. Não vou dar dica nem de o que ele faz no filme. Baixa lá, ou compra e vê o filme. É assim, o cara vai tentar lutar de todas as maneiras para poder trabalhar e poder dar o sustento, uma vida digna pro filho dele. Só que ele vai passar por contratempos, e esses contratempos assim são de doer assim no peito, sabe? Não é nada pior do que a gente já tenha visto assim na vida real mesmo, da realidade, por exemplo, do Brasil e de outros países. Mas assim, ó, é de doer no peito a cena, assim, foram muito bem feitas as cenas, sabe? Muito bem filmado. Melhor filme do Smith pra mim, não, definitivo. Com certeza, com essa crise atual, né? Essa crise mundial, muita gente tá passando porque ele passou no filme, né? Eu com não certeza. Vi o filme, mas o trailer deu uma ideia mais ou menos como é que era. Com certeza, é um tipo de crise que eu acho que é um filme muito atual, né? Que pessoas do ramo da economia talvez tenham passado, sabe? Eu sou economista. Por isso tá cheio de dinheiro. De nada, meu filho, mas eu queria estar. Outra coisa que eu queria recomendar é uma série que eu tô assistindo agora, que eu tô atualizando lá no blog. Creio que hoje ou amanhã eu já atualize o restante dela ali, da segunda temporada, que é Terminator Sarah Chronicles. É muito boa a série, sabe? Pelo que eu entendi até agora, a série se passa após o segundo filme. Muito bom, efeitos especiais legais. Porém, como nada é perfeito, né, a segunda temporada tá me deixando a desejar aí um pouco. Tá um pouco estranho aí, inseriram personagens novos, algumas coisas que não combinaram muito legal. Eu ouvi boatos aí de cancelamentos, mas eu não sei não o que vai acontecer. Mas primeira temporada, show de bola, baixem e assistam também. Segunda temporada, mantém aquilo, mas te dá a entender que a coisa vai degringolar um pouco. Mas vale muito a pena, excelente série. Também não posso deixar de recomendar o TIT Crowd, aquela série de nerds. É, muito boa, muito boa. Já viu, Tarinho? Já vi, muito boa essa série. Muito tanto boa. Americana, quanto a inglesa quanto a americana, muito boa. A inglesa se saindo muito bem. O Big Bang Theory lá tem um... As duas têm um estilo super nerd geek. Só que são de maneiras muito diferentes, sabe? Aquele humor inglês lá é fantástico. Eu não tinha visto nada parecido ainda. Com certeza. E é isso, Torinho. Algum recado que deixar pra esse pessoal aí? Não, é isso. Pelo amor de Deus, sejam educados quando forem pedir seus... seus filmes, tá, por favor. Eu gosto de educação, papai manda e... educação é boa e conserva os dentes, né? Vamos dizer assim. Não, tô brincando, né, gente? Eu sei que muita gente assim fica agoniada e tal. Ah, tá fora de... O Forché, vamos dizer assim, a gente ultimamente, acho que até ontem, o Forché tava com problema e... Tava parecendo que tava fora do ar e tal, mas tem algumas horas também que eles mesmo deletam alguns links da gente e tal, aí... Mas quando tiver acontecer isso, pode avisar a gente que a gente vai disponibilizar outro, não tem problema nenhum, a gente esqueceu até de falar isso agora, não foi, Léo? Então, é isso. Só lembrando aqui, você falou desse filme agora, A Procura da Felicidade, que você chorou e tal, tem um filme que, cara, toda vez que eu vejo eu choro, que é O Peixe Grande. Quem não viu esse filme, assista. Quem tem uma relação boa com o pai vai acabar chorando, quem não tem também vai chorar também. É muito bom o filme, velho. Eu recomendo O Peixe Grande também. Eu quero desse filme. É, deve ser bom mesmo, ainda não vi, já tô baixando aqui. Olha aí que o milagre do compartilhamento te permite, hein? E eu tenho ele original. Ah, é? Ah, original? Que loucura, loucura. Eu tenho alguns filmes originais aqui. E a minha coleção. O DVD original tem easter eggs, tem coisas escondidas no DVD. Eu gosto do DVD por causa disso. Tem muita coisa escondida que você pode fuçar pelos DVDs e tal, que o povo deixa escondido e tal. É muito legal. O áudio dublado, o áudio em outras línguas, original, com legenda. Ah, com certeza. Prestigiem também os dubladores aí, que tem muita do filme aí que eu vi que era uma porcaria o original, e eu li o dublado e me surpreendeu por causa de uma redublagem, adaptação, localização que fizeram pro filme. Todo filme do, vamos dizer assim, eu vou pegar um cara, um dublador aqui que é muito legal, o Guilherme Briggs. Ele, não sei se você lembra de um desenho Freakazoid. Sim, eu lembro, eu ouvi o Nerdcast com ele, que ele participou. Rapaz, aquele Nerdcast foi muito bom. O Guilherme Briggs, ele faz o Freakazoid, ele faz o Cosmo dos Padrinhos Mágicos. Ele fez o Grinch do Jim Carrey, né? Grinch dublado. É muito bom, é melhor do que o Grinch legendado. Grinch dublado é incrível, magnífico aquilo. Ele é excelente, ele fez o Super-Homem do desenho da Liga da Justiça, ele fez o Optimus Prime do Transformers, ele é sensacional esse cara. Se você tiver com o filme, tiver dublado, tiver a voz dele, pode ter certeza que você não vai se arrepender, porque esse cara é ele. Esse cara é muito bom. Torinho, a gente pretende conversar de novo, assim, sobre notícias, filmes e bate-papo que acontece de vez em quando, ou não? Foi só hoje? Não, com certeza. Se tiver um podcast aí, pode me chamar que eu tô colado. Vamos ver se a gente consegue chamar o resto da equipe pessoal, além de conhecer os filmes que a gente coloca, conhecer nós também um pouco. Eu só vou falar de filmes e música, né? Porque eu não faço mais porra nenhuma na minha vida ultimamente, só ficar aqui o dia todo baixando o filme e vendo música. Mas é aquilo que a minha mãe diz, né? Faça, mas pelo menos faça bem, que é o que eu vejo que tu faz, pelo menos. Faz muito bem e entende muito do que tu faz. Palmas pra mim. Palmas mesmo. Torinho, prazer é todo meu. Então, até a nossa próxima gravação. Valeu. That's what I said now, princess, who adore you. Just go ahead now, one last diamonds in his pockets, and that's some bread now. This one said he wants to buy you rockets, ain't it? There's him now. Now remember him, your father will Just go.